10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5114, coteja. Rodrigo, pilota responder. 5114. Vamos, Salvador, tá 3216, posição 2, suspeito na minha. Autorizado, chama para o táxi. 3216. Setorizar 360 da Leão, Leão, Perzulu 190, decolando a cena da El, veio da Bridge, da 110, primeira curva direita. 208 é o controle, 5114, transponder, o gol no 394. Sujamento correto, chama para pushback sonamento. Chama na. Presente o Lapel de Wolf. Cien de Wolf, grato. Controle Salvador, boa tarde, o Chanel 6320, passando 190 para 170, informação Sierra. O Chanel 6320, boa tarde, acione identificação autorizada à chegada a mar, pessoal 070. Autorizado a chegada a mar, é o 070, 6320. É 3144, chama o sinal Salvador, 119, decima 8. 198, uma boa. Vivo, pronto, cópia. Saída prevista da Leda Bridge, aguarde cópia. Da Leda Bridge, aguarde. Para 2000 na protetora. O trânsito 3144, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Formando estabilizado em LS da 10, 3144. Possibilidade de bola presente, Dunas? Negativo, lanchonar 6315, redução agora 2109. Boa tarde, controle, lanchonar 6210. Lanchonar 6210, boa tarde, aciona identificação autorizada a chegada a Mário, desceu nível 080. Desceu 80 na Mário, dentro de boa. 33, pronto para cópia? Pronto, cópia, gol no 333. Autorizado, Congonhas, nível 360, via Perzulu 16. Saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 534, coteja. Autorizado, São Paulo, nível 360, saída da El, Leda Bridge. Decola da pista na 0, curva direita, para o Perzulu 16. O controle 120 decima 8 e transponde 5134. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Camarada, quando for 7 graus. Azul 4116, na Pro de Duna, distal 100, distância para 2000 pés, autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Tenho isso, para 2000, com a Maria. Família Sudeste Salvador, voa pro Edmari, desce nível 090. Quebec, me prossiga. 6117, João Pessoa, quase 5 horas e 30. Alternativa, autonomia? João Pessoa, 5 horas e meia. E pés no setor, aguardando para a atenção, temos aeronaves no setor. De Alfa, no ponto espera a torre 1816, bom voo. E de Alfa, torre 216, coração. Tá, 3216. Atlética daquilo prossiga para o setor sudeste do aeródromo. No, nesse setor está livre a ascensão. Confira só o nível que vai subir. Na 6147 o vetor, com via direita proa 240, limite a magnética 110 de Simbra. 240, 110, Sintra Limite, Ocean. Oceanair 6315, chame agora a final Salvador 119, decimal 8. 198, Oceanair 6315, boa. Mike Sierra Golf, desse nível de voo 050. Lisboa, Oceanair 6315, passando uma centena para o 060. Oceanair 6315, deita para 3.000 pés, o ajuste no zero, 1.6. 3.000 no meio, informa banda 2.109 reduzido. Afirmativo, opção número 3 para aproximar. Gente, vai ser 2.12 ou 6.210? Confirmando 6.210. Qual a velocidade? 220. 2.20 tiver condições. Vai ter condição, vai ver. O nome é 141, descendo para 4.000 pés, chama agora sinal Salvador 119, decimal 8. 198, 6141. 090 graus, 99. Autorizado pouso 190, está feito 944. Salvador, 6141 da Oceania. Salvador, chama 6141, mantenha a proa descendo para 4.000 pés, aguarda vetor final para o localizador. Negativo, proa 4.000, aguarda vetor 6141, reduzindo 200. Oceanair 6320, descendo de 060. 060, Oceanair 6320. Máximo 600. Oceanair 6210, status vetor, curva à esquerda, proa 020, limite ao localizador, desça nível 070. Esquerda 020, desça 70, limita lock, 6210. Galeão 0349 de autonomia, 154 Paulo. Oceanair 6320, chame a final Salvador 119, decimal 8. 119, decimal 8. 09, ponto espera, 286, 3805. Bom trabalho. Controle Salvador, cordial boa tarde, Oceanair 6320. Oceanair 6320, boa tarde. Mantenha a presença pro descendo para o 060. Presente pro descendo para o 060, Oceanair 6320. Coordenação com a equipe de sol, após passagem do Airbus Datan na retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Onde? Tá, 3-2 no meio, prossiga. No ponto de espera, tá pronto? Só no ponto de espera, tá 3-2 no meio. Ali mantém pistão no zero. E mantém, então, 3-2 no meio. No meio, passando o turno, completa final, chama a torre, 18-6-12, toma posse. 18-6, obrigado. Meio final ILS estabilizado. 4-1 no meio, continua e aguarda a pista livre. Aguardando. Eu estou vai seguir o tráfego da companhia, está mantendo 4.000 pés, aguardando para a descida 2.000. Cliente, 6320. Oceanair 6315, pista livre, final ILS, descida para 2.000 e passa o localizador. Autorizado ILS 1-0, descendo para 2.000, Oceanair 6315. Oceanair 6141, está presente por esquerda na proa de Duna, descendo para 2.000, está autorizado o procedimento de ILS, vai seguir o tráfego da companhia, com milhas à sua frente. Alternativa esquerda, Duna, 2.000, segue tráfego, Oceanair. Livre decolagem no 0, tá? 3-2 no meio. Usador, vias, né? Nesta proa, intercepto localizador, destino 060-6320. 144. 3144, táxi via Alfa, partente da Juliette. Alfa, Juliette. São 3805, muito boa tarde, mantenha um ponto de espera aguardando. Mantenha 3805. Mas, Thiago, eu poderia possibilidade de manter essa proa após a passagem de Amar e não bloquear a toque, que tem uma formação na vertical de toque. Mantendo essa proa aqui, eu consigo desviar ela. Deve ser autorizado direito na proa de Duna agora. Já está interceptando 6320. Azul 41 no meio, vento 090 graus, 8 nós, livre pouso 90. Livre pouso 41 meia. Voar então na proa 070. Seu Salvador, frequência no 208. 1208, dando 32 no meio. 86, tomou posto. 8620, Xenemia 315, obrigado, você vê. Xenemia 320, autorizada a descida para 2000, via final IGLS, Brasil C10, no meio, aguarde transferência de comunicações. 2016, autorizado sinal ILS, o Ocean Air 6320. 2100, chama agora sinal Salvador, 119, sinal 8. 198. É o papapá, mais de leste Romeu, mantendo sobre o em periferi, autoriza 1.500. Pode manter no testador, confirme. Sistema ativo, nesse setor, 1.500, 3 minutinhos. Repito, 5626 na idade descida. O Mike Juliette Romeu, nesse setor está autorizado 1500. Nesse setor está autorizado 1500 pés. Está acendendo agora para 1500 pés, Romeu. Controle, estou com a aeronave no Kikés, a 100 pés abaixo da minha proa para o Mike Serra Golf. Juliette Romeu aguarda para acender. O Mike é a Gulf, o tráfego está agora 2 horas 7 milhas, com a proa sudoeste mantendo 4.500. Gente, o Mike é a Gulf. Controle 35626 da agência. 35626, desse nível de voo 060. 060, Sente. Salvador, boa tarde, está 32 no meio. O Mike é a Gulf, tem condições de completar a curva à direita para 180? Afirma, só tá completando aqui a curva, ligando a formaçãozinha, mas já completa pra 1.80. Gente. Prossiga. Salvador, Azul 416, boa tarde, livrou. Boa tarde, 416, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. 1600, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1.86, bom voo. Alfa 26, boa tarde. Confiado por uma navegação pro de dona. Vai receber na proa de dona, o Mike Serra Golf. Mantenha 5 mil. Leve que até aquilo pro sul da presente. Pesado, Chané 6210. 2-1-0, completo final, agora transferência de comunicações. Guardado. O pés que não dá 1-0 no meio. 1000 com o BGC. No Mike Serra Golf, chama agora sinal Salvador, 1-9-9, decimal 8. 19-8, sinal Salvador. 19-9-2-4, chama para o táxi. Chama na 1-9-2-4. Em contato radar, sua 370, sai da MOMO. 370, sai da MOMO, 32 no meio. Isso para 2.000 pés, a proa de Duna está autorizado para ser vendido. Ele vai seguir um Airbus 318 na sua frente. Autorizado, desce para 2.000 na proa de Duna, o Mike Serra Golf. Xenemia 6210, está livre descida para 2.000 pés, descida de aproximação para a sua frente da companhia, Airbus 318. Gente, 6210. autorizado o lock para o Mike Tango? Negativo, lock e o Black. Tener 6315, solo 05, livre à direita, livrar 2119. Livre à direita, 2119, Tener 6315, até mais. Afirmo! 185. Legal para o segmento. Passaner 6141, livre pouso no 0, vento no 0, 0 grau 7 nós. Livre pouso no 6141 da Oceania, senhorita. 4 no 8 para pushback de acionamento. Aguarde ser ao próximo setor no 394. Mais pouso no 394. 2186, tamo pouso. 2186-6320, obrigado. TP5626 completa a redução 2009. Ciente, 2009, obrigado. 210, redução para aproximação e chega a torre. 1186, tamo pouso. 286 reduzindo 6210, boa tarde, só. Livre, prosseguir para a ilha. Zorra, eu chamei 6210. 6210, número 3 na aproximação, continue, aguarde atualização de pouso. Guardado. Afirmativo, nós temos uma sequência com esse que já pousou de mais três aproximações, mas provavelmente a terceira irá prosseguir para 17. O controle ainda não me coordenou, mas eu estou no aguardo. O meia, o TAN 3805. É, TAN 3805. Cometa 98, está seu vetor, curva esquerda para 020, limite ao localizador. 020, limite ao localizador, cometa 98. 08, agiliza, livra à direita, livrar 219. Tem uma atividade agiliza, 219, já livrar. Beleza. Rodrigo, abraço. 320, repasse na DA. 320, reportará. Segura aí, Valdano. 356-26, está seu vetor, vai manter a presente pro, limite ao localizador. 73 no teste, que negar no 0, no 6. Sinais, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, 6320. Prossiga. Limite ao localizador. 200, prove o limite ao localizador. 3805, tem condição de agilizar. Gente, então, nós temos uma aeronave que já está aproximadamente 3 milhas, ok? Da cabeceira, aguarde. Nós estamos vendo a aeronave no equipamento a 6 milhas, meia dúzia. Negativo, ela já passou, o externo já está aproximando com 150 nós. Sané 6210, tá agora a 1200 pés. Copiado, Sané, continue, aguarde pista livre. Voador, o gol 924 para o táxi, está com 150 a bordo, 150. 2 horas e 20, alterna Salvador. O solo, tripe. 1-2-4, ciente, mantém a posição, aguarde para o táxi. Aguardando. O tripe 5489 está pronto para o pushback acionamento. Tripe 5489, aguarde para o pushback acionamento. Valeu. Solo, ouça, 6141, muito bom, boa tarde. Boa tarde, 6141, táxi via Alfa, repartiante da Juliette. Boa atenção, Juliette, 6141, ouça, né? 2014, foi interrompido, cotejo novamente. E uma data 3805 na 10. Afirma. com rota final e mantendo a velocidade até o externo, chame torre 1862, eu tomo pouso e grato pela colaboração. 1862, zero, bom trabalho. TP 5620, autorizado 3000, né? Afirmativo TP 5626 e para o localizador curva esquerda, proa 150, teste 2000 pés, reporte estabilizado. 150 até 3000, vai reportar estabilizado, TP 5626. Passe pela direita, pouso 17. Ok, gente, reposte para modificar a regra de voo, prosseguir pelo circuito de tráfego com a direita da 17. Certo, eu vou ficar para o externo, 5 milhas pela cabeceira ali, antes de iniciar a curva para a direita. Passe pela direita. Gente. Sequenciamento de chegada, vai aguardar na posição estimada de 2 minutos para liberar pelo menos a movimentação da aeronave que está ingressando no pátio, ok? Obrigado, senhor. O 5489 pode iniciar até aqui no outro pátio aqui, o de carga aqui, eu acho. 5489, chama para o táxi. Caraca. 320, táxi via Juliette, portão 612. Juliette, portão 612. Juliette 612, 6320. 2, direita 219. Direita 21 agora. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu. Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Salvador para Petrolina, está no pátio da DEI, 3 a bordo. Decola para o norte? Afirmo. Se autorizar, decola para o sul e após a direto para mim. Está livre de tráfego desconhecido pelo controle, está livre de lançamento. Decola da 17, curva direita, inicialmente corredor axé. Controle 120.8, aciona 5131, coteja. Tio, vai decolar da 17 após axé. Inicialmente, após direto controle em coordenação com controle 208. Força 26. Fechamento correto, quatro seus a bordo. 3 a bordo. 3 a bordo, altímetro no 0 no 6, para acionamento, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Decimal 6, boa, graça. Solo Salvador, Oxané 62, 1 no 0, livrou. Oxané 62, 1 no 0, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Pela Alfa, mantém antes da Juliette, 62, 1 no 0. 924, táxi via pátio e Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Pátio Índia e Alfa, 226, quando pronto, 924 é um voo. Tá boa. Para o táxi, seu TP 5489, com 55 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador. Gente, 5489, 55 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi em frente, chama para ingresso, pátio principal. Táxi em frente, vai chamar para ingresso no pátio principal com ajuste no 0 no 6, 5489. Bom, 924, observe aeronave do Xané parando no portão 612. Gente. Solo é o 6320. Prossiga 6320. Para sua informação, 6320 está parado aqui a uns metros antes do ponto de estacionamento, que ainda não temos o balizador nem o sistema de parada ligado. Vamos informar o centro de operações. Obrigado. Polígono 394. Polígono 394, aguarde para o pushback. Aí, escutei um chamado. Estamos resolvendo uma situação no gate, aguarde. Gente, vai dar. 394 vai aguardar a aeronave que vai ingressar para o setor. Aceite, guardando, 394. 3489 vai seguir a aeronave da Gol via Índia e Alfa no ponto de espera Torre 1986, bom voo. Vai seguir para a aeronave da Gol via Índia e Alfa no ponto de espera Torre 1986, grato, 5434, 5489. 394, tem condições de fazer o pushback mais para trás, liberar o acesso à área remota? Pátio. Ok, pegue o track autorizado, somente pista livre. Falou, vamos no 394. 394, tem condições de fazer o pushback mais para trás, liberar acesso à área remota? Negativo, não tem gol no 394. Sente, aguarde estimado 2 ou 3 minutos. Gente, no 394. 600, decolou 1106, chama o controle, frequência no 208. 208, boa tarde, 600. Vamos passar no táxi na retaguarda, 2 minutos. Obrigado. Salvador, boa tarde, vou no 600, 2400, na UCA. Vou no 600, contato radar, segura 370, sai da UCA. 370 na UCA, vou no 600. Tarde, eu vou no 924, próximo do ponto de espera da 10. 924, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera aguardando. Aguardando. 598, marca 200, tem bastante trabalho. Copiado, continue agora de pista livre. Precisa. Para atenção, uma centena. Tem uma centena, cadê aquilo? Tarde. Paulo, 35626, livrada. 35626, táxi via Alfa, Aquilo, Pátio 3. Alfa, Aquilo, Pátio 3, grata. Polo 924, após o trocando da Força Aérea, a linha E mantém fixa 10. Gente, após o aeronave, a linha mantém 924. Paulo, Mike Papalima, estacionado e pronto. Mike Papalima, copiado, autorizado inicial táxi, chame para ingresso. Autorizado, chama para o táxi. Chama na táxi, vou no 394. Criado, Mike Papalima. Informa o vento 120 graus 9 nós. Autorizado, decolagem a partir da interseção. Comprou do litoral sul. Positivo, vai decolar para o sul, Mike Papalima. Autorizado, decolagem, tá? Autorizado, decolagem, com vento 120 graus 9 nós. Voo no 600, desvia direita para o 090, 25 milhas. Entendi. Salão 20,